Autorizo a orientação com o filho Quebec Serra? Aguardo. Guardando. São 3660, controle Salvador, acendo identificação, decolar o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1011. 050 na chegada Mare, 1011, da 3660. Quebec Serra, direta rotatória, reporta visual com 17. Rotatória, Serra, direto. 2:30 para onde a Serra, 3566. Confere completa a final do procedimento LSX e agora a torre 118, decimal 62 e Pomposa. 2:30, grato, bom domingo. Terceira Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju, controle Piranha 119.35, torre 118.62, adicione 5525, gol 1806. Estorizado 230 Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda na feita Puca, Jamo, após DCT Aracaju. 10935 é o controle, 1086 é a torre, 5525 é o transponder, o gol no 806. Gol no 806, contingimento correto, chama pronto para pushback, acionamento. Chamaral, gol no 806. Paulo Salvador, boa tarde, gol na 754 para Campina Grande, sentido Oscar. 1754, acho que é correto, ajuste no 09, copia? Ah, copia, gol no 754. Gol 754, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jam, após Jam, Zipar, onde interceptará a UP Zulu 10, após autorizado conforme rota. Controle operando em 119.35, torre 118.62, acione 5523, gol no 754. Mantendo 500 pés. Vai prosseguir para um pátio próximo à pista auxiliar sem interferir com o eixo da 1028. Voo autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129, chefe 3. Autorizado, trem baixado e travado, ciente do tráfego com ele no Tinkers, 3566. Identificação, desça para o nível 060 na chegada, Mari. Ajuste de altímetro no 011. 060 na Mari, voo na 322. Puca, Jamo, depois Bar e Upezulu 10. O transporte é 5523. O transporte é 935, gol 1754. Gol 1754, cotejo nível novamente? 390. 17. Encostando na quarta areia, como é que é? Então, meio gol 1754. Azul 489, Livre acionar, chame para o táxi. Santa Cruz, Gol número 97, contato controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste altímetro no 011. Bateu o turno bom, 1011, gol no 697. Informa que perdeu contato com o centro. É. 3566, solo 03, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. 219 vai livrar via Fox, 3566. Gol no 924. Gol 924, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, o 924. Salve Salvador, boa tarde, Tano 3566, livrou para o senhor do taxi funcionante. Tano 3566, autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 5, atento ao sinalizador. Ok, avião Alfa Kilo, para o parte 3, posição 05, atento ao sinalizador, Tano 3566. Não faço mais. E retorno no 7, Quebec CE. Abriete 6723, informação lógica, ajuste no 0 no 0. Aguarde para a cópia. Aguardando no 0 no 0. Salvador, mantou, boa tarde, Papa Romeu, Golf Mike X-Ray. Mike X-Ray, está ciente da Oscar? Afirmo, autorização, Salvador Natal na Upzulu 10. Ajuste no 0 no 0, aguarde número 2 para a cópia. Confirme o pátio e pista que decolará. Pátio 3 em frente aos Correios da 1-0, vai assinar para manter equipamento. Ok, sente, aguarde, para cópia. Aviate 6723, copia? Copia, 6723. Aviate 6723, utilizado para Fortaleza, nível de voo 330. Via Upzulu 19, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62. Acione 5522, WebJet 6723. Autorizado 330 para Fortaleza. Decola da 10, no curva esquerda, fala faz Momo Froti. 10935, controle 1086 na torre, 5522 no transporte. WebJet 6723, contingimento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chamará. TAM 3660, autorizada a sinal do procedimento LFX-Way, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. 2 mil pés no 0 no 1, informação estabilizada no LFX-Way, TAM 3660. Expediente 18, para 3 horas e 45, atornar no Azul 4089, utilizado táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre em 1-1-8-62, ajuste no 0-1-1, Azul 4089. Autorizado, Índia Alfa, 18 metros de espera, via 4089. O WebJet 5722, está na 5, pronto para puxar o acionamento. WebJet 5738, aguarde. Aguarde, 5738. Gol 924, autorizado táxi via Juliette, parte principal, portão 1. Ok, Juliette, principal pro 1, gol no 924. 5728, coordenha equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, que está indo para o portão 1. Está autorizado dar início ao pushback, autorizado acionamento, chama para o táxi. Então, após a passagem da aeronave da Gol, está autorizado, chamada para o táxi, 5728. Manarino. Fala. Drummond. Fala. Cadil? Golf Mike X-Ray, copia? Afirmativo. Golf Mike X-Ray atualizado para Natal, nível de voo 270. Via UPS 10, decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Controle Penarém 1, 19.35. Torre 1, 18.62. Acione 5506. Golf Mike X-Ray. Aprovado conforme 270, para UPS 10. Decolando da cabeceira 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR, 119.35, 118.6, 5516 no transponder, o Golf Mike X-Ray. Negativo, transponder 5506, nível de voo 270. 5506, 270, o Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, cotejamento correto, após ponto para pushback e acionamento. Bora. Papatango, Vitor, ele já mantém condições visuais 1.500 pés, corredor Veracruz, altímetro 1.010, repórter Pari para ingresso no corredor Interlagos. Passará Pari para ingresso no corredor Interlagos, Vitor, ele já confirma pessoas a bordo de procedência? Procede Cairo Lourenço, está com 6 a bordo. Copiado 06-062 a bordo, Vitor, ele já. Mike X-Ray, aguarde para o táxi. Aguarde. Gol no 328, reduza a velocidade 1.80 nós. 1.80, vai reduzir 328. No 697, preparação para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite o localizador. Gente, tração, proa 230, limite o localizador, agora no 697. Nenhum, 9, 35, bom voo. 935, obrigado, 4089. É. Sou do Salvador, muito boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após lida direto Wilson. Direto da El Loba, Eudes, Azul, acendendo para o 3604089. Ou 1.697, desça para 3.000 pés, altímetro 1.010, reduz a velocidade 1.809. Gente, desce para 3.010, reduz 180, gol 1.697. Está 3.660, altímetro agora 1.010. 3.660, 1.010, já estabilizou no LS7, está aguardando o like. É, completa a final, torre 1.18, décimo ao meio 12, bom posto. Obrigado, 18.62 para 3.660. Gol no 328, autorizada a final do procedimento LSX-Swift no 0, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 0, reporte estabilizado. Para 2.000, vai ser mais estabilizado na final do LS, gol no 328. do lá 1862, o senhor sabe ver? Golf Mike X-Ray na escuta do solo? Afirmativo. Golf Mike X-Ray está autorizado o táxi via parte principal, parte 1. Correção via parte 3, parte principal, Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre 1.8.62, será o número 2, seguindo o Boeing da Webjet. Pelo parte 1, Índia Alfa, 118.6 no ponto de espera, o Golf Mike X-Ray, número 2. Solo 1.8.06. O 7 para pushback, acionamento. Gol 1.8.06, livre acionar, chama para o táxi. Chamará táxi, gol 1.8.06. Então 3.660, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1.20 graus, 1.29. Devolvo na pistão no 0, então 3.660. O Webjet 5.728, no ponto de espera da 1.0, pronto. Ciente, Webjet 5.728, mantém ponto de espera da 1.0. Salvador, gol 1754 para puxar acionamento do portão 62. 1754, aguarde, tem tráfego, um Boeing da companhia taxiando, fazendo pushback no portão 7. Daqui a instante iniciará o táxi, após a passagem mesmo, coordenando a equipe de solo para pushback, autorizado acionamento, chama para o táxi. Então, após a passagem do Boeing da companhia no portão 7, está autorizado pushback acionamento, gol 1754. Toma. Não tem pouso baixado travado. Ok, maravilha. 328. Américo Paris, ingressando Interlagos, Victor Índia Juliette. Índia Juliette, mantenho Interlagos, aguarde transferência de comunicações. Será aguardando transferência, Victor Índia Juliette. 328, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Para informação, temos um Boeing da Webjet ingressando, preparando-se para iniciar a rolagem. Ok, gente, passando externa agora, já baixou e travou, aguardando nessa estrutura. Informação, Oscar. Passa 170, descendo 150. 600, desce para 2000, chegada a Mari. 2000, bem longe, Mari, 600. 600, já vai levar. Golf Mike X-Ray, mantém o ponto de espera da 90, ok? Pode estar, o Golf Mike X-Ray. Alô, Salvador, muito boa. Boa tarde, TAM 3660 de boa pista. TAM 3660, do estado Alfa, chama a Juliette. Chama a média Alfa, chama a Juliette, 3660. Isso também, obrigado. Vitor Índia Juliette para a final da 17, torre 118, 62 agora. 17, torre 118, 62, Juliette. Salvador, boa tarde, eu tô passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Victor, Índia, Juliette, boa tarde. Continua a aproximação, reporta 2 milhas fora. Autoriza em contato, aproveita, Índia, Juliette. Afirmativo, dá presente, autorizado em cortar, reporta 2 milhas fora. Cortando, reportará 2 milhas fora, Victor, Índia, Juliette, 1 na frente. Bono 328, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pista 10, gol, 1-3-2-8. 5728, veiculados 18, controle 119, decimal 35, bom voo. Canal 35, boa. Boa noite, 0630, táxi para o ponto de espera da 0 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 62, ajuste 10, 10, boa noite, 06. Índia Alfa, com ajuste 1090, boa noite, 06. Três três zero, saída PUC, Vila. Boa tarde, Bonomé 97, terno, embaixo travado. Bonomé 97, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista 1-0 livre. Gente, aguardando pista livre, Bonomé 97. 4089, chamei sim, chama agora Recife, o centro, 251, alterno 3325. 251, 3325, 4089. Para de Salvador, já 5328. Prossiga. Está passando a 2510 na PUC, já 1. Ciente vigilância. Autorizado 330? A fome é autorizada. 330, 5328. É. Controle operando em 119-35, torre 118-62. Acione 0151, Alfa Vitor Juliette. Bono 697, pistão no zero livre, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 119. Livre pouso, pista 10, Bono 697. Golf Mike X-Ray, após a passagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão no zero. Passagem da aeronave na final, ali mantém o Golf Mike X-Ray. 1010, autorizado LS, após estabilizado, 600. 1010, autorizado LS, gol no 600. Olá, bom dia, Gol 1328, livrou na sua escuta. Gol 1328, autorizado Alfa Juliette, mantém a posição antes da Juliette. Alfa Juliette, manterá antes da Juliette, 1328. Sol, Juliette 6723. Alfa Vitor Juliette, livre acionamento, reporto para o táxi. As duas ligas, 17, Juliette, Vitor, Índia, Juliette. Afirmativo, Vitor, Índia, Juliette. Pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 129. Pouso autorizado, 17, Vitor, Índia, Juliette. A gente tem tráfego Boeing da Gol, que ele dará início ao táxi daqui a instante. Ok, vai dar. Espera, dono zero. Mantendo, boa noite também. Gol no 697, solo 22, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Boa tarde, gol no 697. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2 nós. Livre decolagem, gol, faz isso aí. Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, dentro da Juliette. Gol 1754 para o táxi com 1-2-6 a bordo, 4 horas e 25, alterna Fortaleza. Bono 754, exato táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, chertou em 1-1-2-62, ajuste no 0-0. Autorizado o táxi ao ponto de espera da 1-0 pela Índia Alfa, ponto de comando lá de 286, gol 1-7-4. Obrigado até o PAT 4, frequência livre estacionar. Autorizado o táxi via Juliette, parte principal, portão 8. após o 37 para o portão 8, da 3660. Mike X-Way, decolado aos 23. Transfere o controle em 199.35, bom voo. 3935, grato. Voo no 806, vai manter o ponto de espera aguardando para decolagem devido à aeronave da frente que decolou. Vai manter o mesmo perfil de saída, ok? Estimado 4 a 5 minutos, ok? Assente, voo no 806. Feature 2-7-1-0-1-0. I am Mari 3001010, Tennessee 3203. Gol no 328. Tá autorizado táxi via Juliette, parte principal, portão 3. Táxi via Juliette, parte principal 3, gol no 328. Gol no 697, autorizado táxi via Juliette, parte principal, portão 5, seguindo o Boeing da companhia à sua frente. Salvador, boa tarde, gol 97. Quando espera dar 1-0 pronto. Gol no 754, quem se mantém o ponto de espera da 1-0 como número 2? Mantém o ponto de espera, gol no 754. Alim mantém o ponto 1-0, quem é aguardando para decolagem? Alim mantém aguardando, gol no 806. Pastora de Salvador, boa tarde, acionária 6315. Boa, chegada Aman, desce até, o, até 5 mil pés com 1010. Aman, 5 mil 1010. A do pushback, chama pronto para o táxi. Gente, após o pegamento do gol na 3, daí o pushback. Luta 3805, boa tarde, informação, Oscar. TAN 3805, informação no momento, papá, ajuste no 00, guarde para cópia. Guardando cópia. P5728, Recife agora, 12685. 12685, Adson Cerejoso. Salvador, chega em 6315, é possível voador, senhor? Mantenha a chegada. Ok.